E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Está começando mais um Vortex Nerd, e no episódio de hoje a gente vai comentar sobre a primeira fase inteira de Vingadores, da Universo Marvel, na verdade, né? No cinema, então, vai ser filme pra caralho. Eu sou Caco Ramone, eu nem tô vendo as piadas com cego com o Demolidor, cara. Cara, eu sou o Luigi e Braçute é foda, cara. Tá tudo a ver com o tema, obrigado. É lógico, cara. É a vida. Eu não tenho abertura, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aqui é o Jordão do Playcast e eu só vou ver a saída do Demolidor quando ele estiver nos Vingadores. E eu sou o Cláudio Dragão Dourado, sou um podcaster só de passagem e eu não, nem tô vendo essas piadas com o Demolidor. Nós estamos aqui novamente com o Jordão do Playcast, participa mais que muita gente do site, né? Valeu, Alex. E aí está na noite. E a gente tá pela primeira vez com o Cláudio Dragão Dourado, que é o homem de muitos podcasts. Cara, eu conheço só um, mas tudo bem, né? Só o Ômega. É, do Ômega, que aí vai ser de vez em quando, dá uma aparecida lá no Projeto X também. Ah, do Projeto X, no Paranerd, eu pareço, mas só que nem aqui, sou convidado. Recorrente, mas convidado. Uma dádiva dos ninjas. Tamo junto, meu irmão, a parada é ter várias mentes. É, ah tá, Torinho Feelings, né? Um abraço. Ah, meu irmão, eu participo de um monte. Ele consegue acabar Marina. Com todos, né? Mas ele participa um monte. É, por enquanto o nosso tá vivo, né? O meu também, está no ar, tô no iTunes, tá lá, o FZCast. Você conseguiu acabar com os outros? Não, mano, eu só... Caraca, vai, cara, eu vou ter que explicar todo episódio isso. Então, os e-mails... Bem-vindos a mais uma sessão de spams do Vortex Nerd. Primeiro, a gente tem uma vinheta a 6 cash onde fala spam, spam, spam. E eu nunca usei como spam o nome do bloco. Não sei porquê. Mas foi inteligência um pouco, né? Essa semana nós estamos aqui com o senhor Luigi. Estamos de mãe de burro. Obrigado, nossa, por chamar de burro pelo Luigi. É uma ofensa tão grande. Maluco. Estamos aqui com o Luigi e com a Leia no colo dele. Ah, me atrapalhando aqui. É uma princesa? Você viu que ela deu um beijo num cara? Vi, não foi? Não, só cachorra. A princesa Leia. Não, eu vi, cara. O cara pediu pra tirar uma foto com ela, ela tirou a foto e largou um beijaço no cara. É. Ninguém sabe se ele é o nerd mais sortudo do mundo ou se ele é o cara que mais se arrepende do mundo, né? Que ele não pode falar, sabe, puta, né? Eu ganhei o beijo da Leia. Puta, mas era na época que ela já é uma baranga, né? Mas ok, assim, né? Ela nunca foi lá, não sei. Não, ela era bonita, pô. Bonita ela não era, cara. Nessa semana, o que as pessoas estão chamando que é a semana mais nerd. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos, né? É. A gente teve o Demolidor, a gente teve Game of Thrones, a gente teve o trailer do Batman v Superman e a gente teve o trailer do Star Wars 7. Pois é. E hoje a gente teve o trailer da segunda temporada do Star Wars Rebels. Isso, tá bem. Essa semana tá bem agitada, né? E tem o Vortex Nerd Rebels. Puta que pariu. Pois é. Ah, cara. Então, e você pode conferir todas essas notícias, tanto o trailer do teaser do Star Wars. Você já viu, né? Star Wars Rebels, quanto. Eu posso fazer um mexer, obrigado? Pode. Quanto o trailer do Star Wars Rebels, quanto o trailer do Batman vs Superman, todos aqui no site do Vortex Nerd, certo? Além de várias outras notícias e o podcast do Luigi, o OT. Vocês falaram do que Game of Thrones, foi? Foi Game of Thrones, semana que vem eu já vou dar spoiler, a gente vai falar dos dois trailers, né? Do Batman vs Superman. E o trailer fantástico do Star Wars. Acho que de Star Wars. Sim. E também segue aqui no nosso site várias colunas, várias resenhas. Ainda estou anunciando minha resenha, a minha primeira impressão de Demolidor, que ela ficou muito foda. Desculpa, mas deixa parte. Eu tenho que fazer a resenha Star Wars do Game of Thrones, mas a faculdade tá apertando. E a gente vai ter uma resenha foda de Vingadores a Era de Ultron, que não vai ser por mim. Vai ser por quem? Ah, amigo. O cara que pagou 50 conto pra ir na pré-estreia, truta. Eu quero ver se... se o filme não for bom, vamos ver se ele vai falar se isso valeu a pena ou não. Eu quero agradecer novamente a participação do Jordão aqui no nosso cast, aqui no Vortex Nerd. Jordão, obrigado. Segue aí o site do cara, o Playcast. O Luigi tá no Playcast da semana falando de dinheiro. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. E a gente pode aparecer no Playcast do nada a qualquer semana dessas. É, depende muito da vontade do Mr. Play. E está editando. E a gente também teve a participação do Dragão Dourado, que é o cara que tem o nick mais da hora do mundo. Dragão Dourado participou desse, né, gente? Eu tinha até esquecido que tinha participado das piadas com o Eduardo Spor da vida, né? É, só que não. Dragão Dourado é o segundo nick mais da hora do universo. A primeira é Kakamone. Não, quem pode Kakamone? Qual que é? Judeu Ateu. Judeu Ateu. Não, Judeu Ateu é da hora. Judeu Ateu é da hora, mano. É, da hora. Judeu Ateu é da hora. Se bem que Kakamone também é foda, né? Deixa aqui o que você acha de como vai ser a terceira fase da Marvel e o que você achou da segunda fase da Marvel. Ainda tem Vingadores, ainda tem Homem-Formiga pra completar essa segunda fase. Sim. E eu mando um abraço especial pro Mr. Play, que deixou um comentário no cast da semana passada, no cast 6. Só que basicamente ele deu explicado o que é o Playcast, né? É. Que eu linkei apenas como Playcast, não como Mr. Playcast. E, cara, então, essa semana a gente tá muito ansioso pro Vingadores A Era de Ultron. Vai ser foda, eu espero que seja foda. É, eu também, né? Deixa seu comentário aqui embaixo o que você acha da Marvel. Deixa o comentário o que você quiser, cara. Eu tava esquecendo até a piada da semana. Ah, tem piadinha da semana. Piada da semana, piada da semana. Senhor Luigi. O que é um pontinho inteligente na piscina? Que é um pontinho inteligente na piscina? Isso. Não sei. O hidrogênio. Muito boa a piada. Obrigado. Obrigado, meidinho em piadas nerd. É, meidinho em piada Carlos Alberto, né? Piada do Sagão Dourado. É isso aí. Deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui sua piada, se você quer que eu leia sua piada semana que vem. Eu tô devendo a do Pedro da Silva até hoje, que ele me mandou. Pedro da Silva, manda de novo aquela piada, que eu esqueci ela. Então, é isso aí. Abraços e até semana que vem. Fomos. Fomos. Então. Semana que vem não, porra. Tem um cast inteiro agora pro cara ouvir. Ah, escuta aí, cara. Antes da gente começar a falar do universo cinematográfico da Marvel, que começa em 2008, né, com o Homem de Ferro, a gente tem que dar uma explicada que ela dividiu, nos anos 80, a patente dela pra tudo que é lado, né? Sim, a Marvel tinha aberto falência. Sim, ela abriu concordato. Sim, teve vários problemas dentro da Marvel, principalmente lavagem de dinheiro lá do cara que tava mexendo lá dentro. Tem até um documentário do Stan Lee, que passa direto, no Star Channel. E aí eles tinham que... Gostar do tanque dividir. Que eles lavavam dinheiro, é isso? Nossa, caralho. Ah. Eu vou usar muito som de bateria nesse podcast, velho. Puta que pariu. Não, cara, essa piada vale até a pena cortar, porque foi muito horrível. Continua. As lavadeiras ali no tanque. Lava grana todo dia, que agonia. Não! Ela praticamente leloou as paradas dela, né? Os direitos dos personagens. O pessoal que tava cuidando da Marvel, né? No Marvel Studios, que, entre aspas, né? Que era o inimigo número um do ATC, que é o Sr. Aviarade. Ele acabou vendendo os direitos pra Fox do X-Men e do Quarteto. E do Homem-Aranha pra Sony, né? Não, e os outros, né? O resto, a Rafa, Hulk, Thor, Homem de Ferro, essa galera... O Homem de Ferro não, mas o Hulk, o Thor... Toda essa galera que hoje tá no X-Men, hoje tá nos Vingadores, eles eram da Universal. A Universal que não quis usar, mas eles eram da Universal. Aí acabou o tempo de uso e voltou pra Marvel, foi exatamente. Isso? Exatamente. O único cara que acho que tá na Universal ainda é o Namor. É o Namor. Que, tá, que daqui a pouco volta pra Marvel. Volta, com certeza. Daqui a pouco vamos falar que ele é inumano. Marvel também. Mas acho que muita gente acha que, por exemplo, que X-Men foi o filme que meio que deu o boom, né, dos heróis. Acho que Blade, né, que antes de tudo, que meio que mostrou pra Marvel que realmente dá pra fazer alguma coisa decente, né? Muito antes disso, Howard e o Pato. Howard e o Pato, cara, eu adoro esse filme. Capitão América dos anos 90. Senhora, meu Deus. Nossa, bem. E não podemos esquecer. E você reclamou das minhas piadas e tá citando. Tá bom. E não podemos esquecer da série do Lu Ferrino, cara. Ah, sim, a série, é verdade. O Hulk do Lu Ferrino, né, cara? Que tem a música mais triste do universo. É e mesmo, que a, e quem já fazia crossover já, cara? Apareceu o Demolidor e o Thor. É, isso é verdade. Uma bela bosta, desapareceu. Mas aí a Marvel, ela começa a pensar em fazer os filmes dela, várias patentes voltam pra ela, né? E o primeiro que ela faz, que ela resolve fazer em parceria com a Universal ainda, com a distribuição da Universal, é Homem de Ferro. Deixa eu fazer uma pergunta antes aqui. Pois não. Todo mundo do Vingadores era da Universal? Da Universal, todos? Só não o Homem de Ferro, porque eles não quiseram. Só o Homem de Ferro que não? Não. O Hulk, tanto que o primeiro filme de 2003 do Ang Lee é produção Universal, e o Thor. Então a Universal deve estar rasgando o cu de raiva, né, agora. Sim. Né? Cara, a Marvel deve ter vendido a muito preço de banana essas patentes, né, pra Universal. E a Universal deve ter pensado assim, tipo, pagou tão pouco nessa merda, sabe? Será que vale a pena? Então eles não devem ter feito pesquisa nem nada agora. Sim. Quando voltou pra Marvel, meu irmão, cara, ninguém deve ter tido muito suicídio, cara. Tá bom. Não, eles tentaram, eles fizeram o filme de 2003 com o Ang Lee, né, do Hulk. É, mas aquele filme é muito certo, né? Aí viram que foi uma merda. A galera gostou do jeito que gostou, né? Eles, pega de volta. Tá essa merda. É, porque o filme do Hulk, né, não descarta o filme de 2003, né? Entre aspas. O né? Do Edward Norton? É, ele não. Ah. É, ele dá uma continuidade, o que eu achei bacana. É merda pra merda. Mas ainda assim, se a gente esquecer aquilo, não vai fazer diferença, cara. É, não, com certeza, mas eles não deixaram de lado aquele filme, tanto porque não tem origem, né, no filme do Hulk, né? Se você for ver, tem 15 segundos de origem, mas tem. Tem um flashbackzinho lá. E devaneios do Edward Norton. Só que o primeiro filme da aposta da Marvel, né, foi o Homem de Ferro, em 2008, com o Robert Downey Jr., que ninguém queria dentro do estúdio. Ninguém queria ele dando de nada, né, cara? Porque ele tinha um histórico foda. O trabalho que ele fez foi numa série de TV, que ele saiu, né, não ficou nem explicado direito na série o porquê e tudo, que o personagem foi embora, porque ele tinha voltado pras drogas e é alcoólatra foda. Esse bobeira, ele ainda é alcoólatra foda hoje. Eu não sei se em relação às drogas. Não, droga ele diz, segundo ele largou, mas... Ah, meu irmão, até então o cara do... O Marcelo D2 também. É porque a galera tá fumando demais, cara. ele largou as drogas só um calypso às vezes. Só que em compensação o Robert Downey Jr. ele tem uma banda chamada Planet Hemp, né? É verdade. Ele não faz parte da Esquadrilha da Fumaça. É, exatamente. Do Robert Downey Jr. acho que não teve nenhuma dúvida quanto a como ele ator, porque ele é um baita de um ator, né? No Chaplin ele sempre foi considerado o ator, um dos atores que iriam bombar na geração passada. Ele tem aquelas facetas, tem aquelas caras e bocas, aquele jeito de, sabe, quando é surpreendido, aquela cara assim. A questão toda era esse medo dele, vai, bota ele com a mão de ferro, né? E ele volta pra reabilitação. E aí fode tudo, né? Aí fode tudo, né? Mas ele nunca deixou de ser um bom ator. Ao contrário do que as pessoas tinham muito medo na DC, que era em relação ao Christian Bale, que quando ele foi anunciado, todo mundo falou pra caralho. O Christian Bale, que não tinha cara de Batman, que etc e coisa e tal. Da mesma forma que estão falando Ben Affleck agora. Então a gente tem que... tinha que esperar pra ver, né? Mas graças a Deus, o Downey Jr., ele conseguiu superar isso tudo e ele tá... Ele é o Tony Stark, não tem outro. Cara. Ele é o dono da Marvel hoje. É, não tem jeito de tirar ele das fases da Marvel, essa é a verdade. Olha, se ele é o Colo até ainda, ele tá estudando pra fase do Demônio da Garrafa, né? Porque realmente, né, o Tony Stark é um personagem que vem com problemas de álcool e falência, assim como o Robert Downey Jr., né? Sim, exatamente. Ah. Então, foi uma melhor possível. Sim, eu acho. Será que não foi que nem o... Como que é? O Charlie Sheen no Two and a Half Men? É, né? Charlie Sheen, sim. O papel é praticamente pra ele, né? O Charlie Sheen no Curtindo a Vida Doidada, né? Na delegacia. É. Ah, mas tipo, foi uma coisa muito inteligente da Marvel fazer pelo menos até o terceiro filme do Homem de Ferro pra dar uma fechada no personagem, né? Porque vamos combinar, né? O Homem de Ferro funciona melhor dentro dos Vingadores do que no próprio filme solo dele, cara. Sim, e o que eu acho a sacada mais genial da Marvel, inevitavelmente todo mundo compara o Tony Stark com o Batman, por conta dele ser um herói que não tem poder e ser puto bilionário do caralho. Sim. E se você for ver o Tony Stark, o filme do Homem de Ferro, ele é totalmente diferente do filme do Nolan. O Nolan é sombrio, é mais escuro, o Gotham tá chovendo o tempo inteiro. O Homem de Ferro é colorido, toca em CDC o filme inteiro, o Tony Stark faz piadinha com todo mundo. Não, é que eu vou dizer, é o clima de um e de outro. Exato. É, mas cara, a verdade é que seja dita. Eu me divirto, eu gosto mais dos três filmes do Homem de Ferro, né, por conta das piadas, por conta dessa parte ser mais colorido, mais divertido, do que o Batman do Christopher Nolan. Não estou dizendo que é ruim do Christopher Nolan, estou só comparando as duas franquias, né? É, porque eu talvez seja porque eu gosto muito do Downey Jr. como ator, caiu como uma luva no papel do Tony Stark, né? Mas eu acho sensacional, cara. Eu sou muito mais assistir trouxendo os filmes do Homem de Ferro do que um do Batman. É, vamos ver, porque o que parece a DC com o Esquadrão Suicida vão tentar fazer algo bem mais fantasioso, né? Do que aqueles coisas sérias e chatas que eles sempre querem propor, né? Mas assim, a gente falou isso no cast passado, do só entrando na DC rapidinho, eu fiquei pensando nisso. O erro não é o Batman ser sério e sombrio. O erro foi o Superman ser sério e sombrio. Porque o Batman tem que ser. Não, cara, não tem, cara. O erro foi o meu. O Batman utiliza coisas que nem existem na vida real, cara. Não precisa ser sério e realista. Ah, tá, não, porque um gerador arc no peito é super real, né? É. Não, assim, a pegada do Nolan é aquela. Acho que o Man of Steel errou e tentou ser que nem o Nolan. É que o Nolan botou o dedo também, né? Sim. Mas aí, tipo assim, só sobre a comparação entre os filmes. Tipo, acho que a única comparação que dá pra fazer entre o Batman e o Homem de Ferro é usar tecnologia e dinheiro e ser em poderes no meio de poderosos. É, porque são pegadas totalmente diferentes. Porque o Batman, o Batman é, como eu já comentei em outros lugares, mas o Batman é totalmente Sherlock Holmes, entendeu? Ele é detetivesco e tem a carga dramática depressiva dele. Sim. Entendeu? Agora o Tony Stark não. Tony Stark é zoeira, é do ruê, entendeu? Sempre foi. E sempre será. É. Agora com o Downey Jr. É mais assim, ainda, né? O foda é que nos quadrinhos o Tony Stark ele é ruê, mas ele é filho da puta. Entendeu? Ele é um cuzão de bosta. Entendeu? Agora eu quero ver como eles vão fazer isso mais pra frente. Eles vão brincar bastante com isso. Eu só soltar o Downey Jr., né? Deixa o Downey Jr. solto no pasto. Faz ele ter um curso com o Charlie Sheen já era, velho. Deixa o Downey Jr. solto no pasto. Nossa, nos odia que ele não mijava na garrafa em forma de protesto, que não deixava ele mijar. Ele catava a garrafa, mijava e deixava ela espalhada pelo 7. Pelo 8, não. Nossa, meu Deus do céu, pelo 8 do Antônio. Junto com o Homem de Ferro, no mesmo ano, a gente tem o Incrível Hulk do Edward Norton, né? Aquela aberração da sociedade. Cara, eu gosto daquele filme. Ah, eu também, cara. Eu gosto do Atomico 2. Aquele filme é legal. Mas tomara com o tempo, o filme é muito legal, cara. Não é muito legal, Eu acho que vale a pena, cara. Dá pra, se você parar pra ver assim o filme, dá pra ver, cara, tranquilo. Eu até hoje. Eu vejo sem dar que é mais meu estilo, mas tudo bem. Eu até hoje eu não entendi como ele dorme no Rio de Janeiro e acorda numa floresta na América Central. Cara, o Hulk Jump, pronto. E ninguém vê. Cara, vê, pode ver. Cara. Quem nunca bebeu e acordou em casa? Caralho, uma coisa é você acordar na sua casa, outra coisa é você acordar num país da América Central. Meu irmão, um amigo meu acordou na garagem de uma companhia de ônibus. Numa garagem de uma companhia simples, ele dormiu dentro do ônibus e parou lá, cara. Ah, meu irmão, você acha que é de Minas, né? De uma garagem de companhia de ônibus do Canadá. Ô Caco, e vamos combinar. Quem queria parar o Hulk, cara? Não é parar, cara, mas, porra, você tá vendo uma ervilha gigante saltando pelo mundo. Ele quer mexer, cara. Faz cara, num país onde tem chupa-cabra, que tem nego vendo o ET de Varginha, cara, o que que eles vão ligar pro Hulk, velho? ET de Varginha? Mano, com tanto lugar pro ET ir, pra que ele vai pra Varginha, velho? Velho, o ET era um simples. Ele não gostava de muita atenção. Ele foi catar queijo lá em Varginha? Que merda ele foi fazer? Pô, o cara gosta de cagar no mato, queijo, velho. Meu irmão. Deixa o cara. Porra. Cara, não pegaram ele cagando no mato, velho? Então. Eu acho que esse seu mimimi não vale a pena, cara. Porque, não, cara, o filme é todo errado. Ele tem o corte errado. Ele tem cena que não faz sentido. Os panoramas do Rio de Janeiro não faz sentido nenhum daquela favela maldita. Por que ele se escondeu na favela do Rio de Janeiro? Não faz sentido. Ah, meu irmão. Tu quer? Eu moro no Rio de Janeiro. Você quer saber por quê? Por quê? O Hulk foi pra favela do Rio de Janeiro. Ah, me explica. Não, cara, é muito simples. É. Tu já entrou numa favela no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, não. Meu irmão, não dá pra encontrar ninguém lá dentro, porque aquela merda é cheia de beco. Você acha que ele ia se esconder aonde, brother? Cara, o melhor lugar pra se esconder não tem. Aí pensa que ele é invulnerável, então ele tá tranquilão, né? Ah, meu irmão, mas ele não quer virar o Hulk. Essa é a questão. Essa é o dilema. Toda essa todo. Brincadeira. Tanto que ele vai lá, aprende respirações lá com jitsu, etc, pra exato. Relaxar. Eu vou arranjar um lugar calmo pra ficar pra não virar o Hulk. Que tal a Rocinha? Ah, meu irmão, mas aí ele tá controlando aos poucos. Ah, aí se chama treinamento. Mas isso aí é prova de fogo, né, cara? Exatamente. Tá lá dando tiro, ele tem que se controlar pra não virar o Hulk no meio do tiroteio. Você viu algum Hulk no noticiário ultimamente? Era pra ter quando ele pulou de um país pro outro. Cara, ele fez isso à noite, cara. O nego só tinha bêbado, nego que não tá. E os caras que tava vendo o OVNI, mas também tá vendo o elefante voador. Tava chapado na porra da favela lá, sabe qual é? Aí viu o Hulk e achou que era viagem, bro. Bom, era uma viagem do Hulk, mas era uma viagem. Do Hulk, Eu sempre quis entender aquela floresta amazônica no meio da cidade, mas tudo bem. Mas esse filme é legal também, porque ele faz ligação com várias coisas, né, já com o universo Marvel. Com o Tony Stark e com o Capitão América depois. Por que com o Capitão América? Ele só não faz com a Tim, né? Nossa, puto que pariu. Por que com o Capitão América? Porque já era o patrocínio da Tim, né? Já, fodeu. Obrigado, Colorado. Já fodeu, mas o... Por quê? Porque o próprio... Ele até explica no filme que o Hulk foi feito tentando recriar o super soldado. Verdade. E o Abominável foi criado assim também. O Abominável foi a tentativa de fazer o Hulk 2, né? Não. Não, era... Foi um soro do super soldado, mas só que... Exatamente, aí depois ele no filme, né, com que tiram lá o sangue lá do Hulk, etc. Aí o cara vira e fala, quero isso tudo que tá aqui dentro de mim. Aí ele virou Abominável. Porque até aí o soro já tinha dado certo, né, entre aspas. É, o soro já dado certo. E aí tudo, e o porquê dele ter dado certo, entre aspas, explica no Capitão América, né, porque o doutor lá chega e fala, olha, pra quem tem um coração bom, né, não tem tanto efeito colateral quanto que deu, como deu no Caveira Vermelha. Efeito colateral no cara do... Eu tenho um adeno a fazer. Aquele cara que recebeu o soro, ele não era bonzinho. Não, então, mas o Caveira Vermelha se formou não por causa, foi por um erro da fórmula, que ainda tava experimental. O problema é a personalidade que ele amplia, entendeu? Sim. Entendeu? E se o cara tiver o soro do super soldado, mas ele for um babaca, ele vai se tornar 10 vezes mais babaca, entendeu? Mas se ele for o cara legal, ele vai se tornar um cara legal 10 vezes. O cara não era bonzinho, o cara era ganancioso por poder, essa é a verdade. Ele queria ser o fodão sempre. Tanto que ele enlouquece e fala que queria tudo aquilo ali que tava ali naquele sangue do Hulk nele pra ele ter mais poder, entendeu? Aí ele vira aquela coisa lá horrenda. Não, mas ele já tava virando aos poucos antes. Isso daí acho que o sangue do Hulk só acelerou. Vamos falar a verdade. Ele tava com uma tara fora pelo Edward Norton. Não, ele queria ficar grande. Bem monstro, né? Monstro! com frango e batata doce. Ele não gostava de frango e batata doce. O único jeito, sangue do Hulk. É verdade. Vocês aí comendo essas porra com whey, tomar no cu. Quero ver com raio gama. Whey, estamos aí pro que deve. Nossa, mano. Caralho, meu irmão, sério, para com as piadas. Uma lágrima está escorrendo no meu rosto. Você acabou de nos fazer catinho com o Hit the Way, cara. Puta que pariu, brother. Puta que pariu, isso. Cara. Caralho. Ele é patrocinador, ele é convidado. Caralho. Da minha opinião, o filme do Hulk, o Incrível Hulk de 2008, pra mim ele é o filme mais fraco que a Marvel já apresentou até hoje. Puta merda, hein? Caralho. Pra mim é, cara. Falar, cara. Desculpa, cara... Você já ouviu falar em liberdade de expressão, jornalista? Já, mas puta merda. Não, tudo bem. Você tem direito de estar errado, Caco. Tudo bem. É, a minha opinião, cara. Eu acho o filme uma merda. Cara, eu acho o mais fraco o Thor, mas... Aí o Thor tem vários problemas que a gente vai comentar mais pra frente. Não, o Thor é mó divertido, mano. Tem a Natalie Portman. Não, ele é divertido, mas ele é mais fraco. O Thor é mó divertido, vírgula. Tem a Natalie Portman. Ok. O cara assiste o filme no mudo, é isso. O incrível Hulk tem a Liv Tyler? Tem a Liv Tyler, né? Mas eu vejo ela, eu lembro do pai dela, cara. Fazer o quê? Desculpa, eu não consigo. Eu lembro do pai dela, cara. Cara, cada um com seus fetiches, mas tudo bem, né? Eu via a Senhora dos Anéis na hora tocava o Harry Smith na cabeça. Ah, não, cara. Comigo tocava... Eu lembrava de A Marcha do... Que tem a música do Harry Smith, né? Mas eu não lembrava da música. Você lembrava dela pegando o Ben Affleck? Não, ela lembra bastante. Ela realmente lembra bastante. Cara, a melhor coisa que o Steve Tyler já fez na vida foi a Liv Tyler, né? Bom, depois de 2010 a gente tem a continuação do Homem de Ferro, a gente vai pra Homem de Ferro 2, já com o Tony Stark consolidado como o Homem de Ferro, todo mundo sabendo que ele é o Homem de Ferro, né? Sem o Dan Jr., né? O amigo dele lá, o aviador, qual é o nome dele, o ator. O que brigou lá, o... É, ele não foi, ele foi trocado, né, da cara dura, porque ele foi o primeiro a ser chamado no filme do Homem de Ferro, e ele tinha um cachê maior do que o Downey Jr. Ofereceram um valor menor pra ele e um absurdo pro Downey Jr., obviamente. E ele falou, vou a merda, vou fazer, porque isso, eu sou um ator melhor do que isso, etc, etc, etc. E foi aí que ele foi trocado, né? Eu acho que ele deve se arrepender muito disso. É, mas eu acho que foi boa a troca, cara. Ele e a Universal estão juntos rasgando pelo. Um do outro, né? Porque o Don Tito, acho que é o nome do segundo ator. Eu acho ele bem mais carismático que o outro cara lá. Eu também acho, cara. Sim, e a gente quando faz a lista de Vingadores e tal, a gente esquece, mas ele vai estar participando agora como máquina de combate. Sim, ele vai estar no Vingadores 2. Ele pode ser eu senti falta dele no 1, cara, sabia? Eu acho que seria interessante ele já no 1, mas eu entendi o que eles fizeram, porque era pra mostrar os principais, né? Mostrar os fodolhões primeiro e depois os sidekicks. Que o exército não interferiu nessa, entendeu? E se ele entrasse, o exército ia ter que ter uma coisa do exército também, então melhor não colocar mesmo. Porra, meu irmão, como não? Cara, olha só, o mundo está sendo atacado, você é do exército, você vai ficar falando, não, deixa eles resolverem. Não, eles não tiveram tempo, tá ligado? Não, abri um portal do nada em Nova York. Como assim? Que bonito esse portal, né? O que você queria que o exército fizesse, cara? Não, tô falando. Qual é a nossa base mais próxima? A gente demora quanto tempo pra chegar? 45 minutos. Tá, beleza, manda. Não, interfere tanto que aquele tem aquele foguete nuclear lá, cara. Mas é da base da SHIELD que já tava do lado, né? Que se foda! Mas SHIELD, querendo ou não, é do exército. Assim, é separada, é tipo a CIA, o FBI. O que o exército ia fazer lá, cara? Soltou War Machine. Só isso. Mas o Homem de Ferro 2 foi bom, eu acho que você viu pra poder apresentar uma caralhada de gente e ligar com os Vingadores, né? É, ligar mais ainda, né? Porque aí aparece o escudo do Capitão América. É, fala do... Que é genial. Fala da Terra do Thor, né? Já apresenta a Viva Negra. Tá aí uma coisa relevante, né? Sim, bem relevante. Nossa, para o filme. Muito relevante. É, vai relevando ainda mais conforme você vai assistindo o filme, né? Conforme que ela vai tirando a roupa, né? Não, tirar a roupa ela não tira, mas dá umas bundadas aqui, bicho. Não, nossa, tem a cena que ela se troca dentro do carro. É verdade. Mas não mostra nada, né? tecnicamente ela tá tirando a roupa. Aliás, sobre os filmes do Homem de Ferro, né, que estamos falando nesse momento, eu quero colocar em pauta aqui alguns personagens coadjuvantes que não fazem nada pra história, mas acho que imagina, que são os carros do Tony Stark. Principalmente um deles, que é aquele carro que é o do John Favreau, que foi inspirado, né, segundo no filme pelo Tony Stark, a ser pintado pelo... as cores lá, é por causa do carro, né? Aquele calhambra, aquele Rod lá. Uhum. Que é do próprio diretor, né? Cara, eu acho que o maior problema do segundo filme do Homem de Ferro é o vilão. É, eu também acho. Cara, eu não achei o vilão tão ruim. O maluco dos infernos, que só que é a calopsita. Cara... Russo Maluco dos Infernos, que pleonesmo é esse? Russo Maluco dos Infernos. Eu até hoje quero saber se calopsita é uma ave típica da Rússia. Ninguém soube responder isso. Cara, talvez não seja, mas ele queria dele. Ele queria dele, não queria qualquer um, ele queria dele. É. Importação de animal ilegal existe no mundo inteiro, né? É, cara. É. Eu mostro isso, né? Gente. Pra que ele não tem motivação nenhuma, né? Não, ele tem. É vingança por causa do pai dele. A motivação é igual ao cara do terceiro. Vingança. Simples e doce. A coisa mais clichê que tem. Ah, vamos fazer alguma coisa pra deixar ele mal? Vingança. Não. Eu falei, cara, mexeram com o pai do brother, velho. Então o cara foi, com meu pai não. Aí você vai ver. Ah, cara. Meio bunda a motivação do maluco. O maluco, ele é meio bunda. Então, cara, não. Velho, ele é um cientista maluco que tá com o objetivo de vingança. O que que você vai fazer? Cara, eu posso criar uma arma de laser. Por que não? Pra quê? Fazer o cara que fez meu pai sofrer. Cara, ele é cabeleireiro dos mercenários, cara. Sei lá. Verdade, né, cara? E aparece só em um filme, dois filmes, né? O terceiro não aparece, só aparece. Porque não. Ninguém corta o cabelo no terceiro, né? Meu irmão, ele não dá um tiro no filme dos Vingadores, cara. Mano, ele só faz a tatuagem lá do Stallone. Mas ele não dá tiro, essa é a questão. Ele vai dar tiro em quem no cabelo ele do Stallone? Ele é o filósofo. Piolho. Ele é o filósofo. Vai dar tiro no piolho do Stallone. Ele é o confessionário, sabe qual é? As pessoas estão tristes e tal, vão pra lá conversar com ele, essa é a verdade. Cara, aquela cena deles em Mônaco não faz sentido nenhuma. Claro, por que não faz? Não faz. Por quê? Cara, primeiro quem ia deixar o Tony Stark correr? Ah, meu tipo irmão. Assim, ah, meu carro, meu pai. Eu deixaria! Porra! Não, mas tipo assim, ninguém. Ele não pediu permissão pra ninguém, ele só foi lá e foi, né? O carro era dele? É, o carro era dele. Segundo, aquele chicote rasgaria ele no meio. Sim, é. Se tocasse pra baixo, nele, mas... ia embora fácil. Peraí, na armadura, não. Quando tocou esse chicote em dia, já tava com a armadura, assim, a armadura. E era tocou. Pra rasgar a armadura no meio também. Não, né? Não é de titânio? Ah, cara, aquele chicote mega poderoso conseguiu rasgar o carro? A carro é ferro, mas né? Mas o carro, porra, é de fibra, porra do carro, meu irmão. Eu rasgo aquela merda com uma faca de manteiga. Desculpa aí, traficante. Porra. Nossa, faca de manteiga, mano. A faca é para manteiga ou é a faca feita de manteiga? Tem uma diferença. Não, para manteiga. A faca de manteiga. O calor maior, ela fudeu. Depois do Homem de Ferro, a gente tem o filme mais contestado pelas pessoas. A gente tem Thor. Faltou orçamento, né? Porque tem muita coisa ali que puta que me pariu, né, cara? Ah, cara, eu acho que o grande problema daquele filme é o Natalie Portman. Velho, cara. Você acha? Por quê? Porque a personagem não tem carisma nenhum, cara. Eu acho que a Natalie Portman é um problema no segundo. Não, ela é um grande problema no segundo. Ela é um grande problema no segundo e no primeiro também. Ela é um problema real. É que eu acho que o grande problema do primeiro é que você vai e coloca o Thor no Novo México. Porra, velho, vai se fuder. Olha só, Londres, né? Tu fez merda no teu reino. Seu pai é o rei. Você acha que ele vai te mandar pra onde, brother? Pro Caribe? Dubai? Não! Vai Dubai? Sofrer pra caralho, vai pro México. Não. Se fosse assim, ele jogava no Rio de Janeiro. Não, porque o Edward Norton já tava lá se escondendo. Ah, é, não pode ter mais de um rei. Fora do país não pode ter mais de um herói, né? Não. Já viram a série do Luferrino, viu que não dá muito certo o Thor e o Hulk no mesmo lugar. É verdade. Não, é que o foda é que nesse filme é que eu acho que ele demora muito, cara, pra pegar a porra do martelo, velho. E aí quando pega, é... Tá, mas essa era a graça do filme. Vai, pega um martelo e vai lutar contra o chefão do filme, né? Que é o bicho gigante. Não demora 10 minutos a cena de luta. Cara, aparentemente aquela cena do Gavião Arqueiro, ela foi enxertada no meio. Não existia aquela cena. Ah, só, ele só apareceu pra dar um oi só. Ele era um easter egg no meio, né? Por mais que eu gostaria de ver um Gavião Arqueiro num filme próprio, porque eu gosto do personagem, eu gosto do ator que está fazendo. Caralho, você não gosta do Lanterna Verde, mas gosta do Gavião Arqueiro? Lanterna Verde é um merda. Puta que pariu. Então como você iria apresentar ele no universo, sabe, além dali? Então eu achei válido e achei legal, cara. Eu acho o primeiro filme do Thor também um erro. Ele tem problema de continuidade totalmente. Ele é muito lento, aquela parte dele com, ele achando que tá com falta de memória, as pessoas achando que ele tá com falta de memória. Pra mim o segundo é mil vezes melhor que esse, cara. O segundo é muito legal. O primeiro é só um Sessão da Tarde, cara, se você for ver. É um filme nível Sessão da Tarde. Exato, mas é por isso que eu acho a Natalie Portman um problema maior no segundo. Porque não fazia sentido ela estar em Asgard. Ah, cara, o bicho gamou, né? Ah. Então, mas assim, eles pensaram, mano, o primeiro filme foi no Novo México. O segundo vai ser em Asgard. Mas e o par romântico? Puta, a gente vai ter que colocar ela lá. Velho, se você tivesse uma gata assim, você não ia apresentar pro seu pai? O pai não queria, cara. Não interessa, cara. Quem quer ter é você, você só apresenta. Ó, papai, essa aqui, viu? Não tô falando que o erro foi do Thor, tô falando que o erro foi do roteirista. Ué, o roteirista também tava, sei lá, tava uma fase apresentando a namorada pro pai, entendeu? Não, mas acho que a Natalie Portman só tava lá porque ela tinha um contrato, acho que de dois sim, filmes. Nossa, aí tinha que aparecer, cara. Tanto porque ela aparece nos Vingadores, né? É, tanto porque no segundo filme do Capitão América mostrou que não precisa ter parzinho romântico, né? Não, o segundo filme ele tem um parzinho romântico. Não, não tem. Tem a Viúva Negra. Não, cara, não é parzinho romântico. Não tem um clímax lá. Aquele beijo na escada rolante. Não, mas é escada rolante ou escada volante? Eu nunca soube. Bom, ela rola. Tem rolamentos ou tem volantes no negócio? Você não sei, cara. Quiche, por acaso? Eu não, mas o maluco que tá mexendo nela sim, né? Que maluco que tem um que cara maluco, pedalando, cara, lá embaixo, caralho. É isso, né? Tem um hamster, na minha cabeça tem um hamster. É, tem um hamster correndo. Velho, ele é o motorista da escada rolante. Sabe aquele primeiro filme do Hulk, lá de 2003? É um hamster daquele naipe, né? Exatamente. Uma escada rolante. Exato. E tem produção em massa, porque todo shopping tem um desse, né? Sim, mas tem hamster pra caralho no mundo. Nunca viu Hantaro? A patente tá aí pra ser usada, né? Só acho isso. Você nunca viu Hantaro? Tem hamster pra porra no mundo, cara. Tá, mas o hamster Hulk é complicado, né? Então a gente decide que a escada é rolante? É, mas é rolante. A gente não decidiu isso. Aliás, tudo que a gente fala aqui nunca é decidido nada. Só falar merda. Posso perguntar uma coisa? De onde você tirou a escada volante? Eu também gostaria de saber. Eu fico cara. Imaginando que eu acho que ninguém nunca consertou ele, sabe qual é? Mãe, posso ir na escada volante? Aí chegou a mãe, não, meu filho, não pode. Mas nunca falou, meu filho, não é assim que se chama. Ah tá, só faltou surra, é isso. Falta de porrada. Tipo assim, o Thor, ele tem uma... O cara chega na escada e faz bibi. Tem sinal de trânsito, né, também. Tem uma guarda de trânsito. tu tem que ir no Detran pra você tirar a carteira de pra poder subir motorista de escada volante. Aí chega o guarda assim, para. Aí a escada para. É por isso que as escadas às vezes param no meio, né? É. Mano Brown foi preso numa dessa, tá, pessoal? Hã? Mano Brown foi preso numa dessa, vocês ficam zoando aí. Ele tá dirigindo uma escada volante sem permissão, é isso? Ele tava bêbado dirigindo, né, cara? Ele tava bêbado numa escada volante, aí o guarda prendeu ele por direção perigosa, é isso? Ele atropelou alguém, é isso? Empurrou a veinha com a sacola de compra na escada volante. O filme ele demora muito, ele divaga muito. Aquela cena que ele é atropelado duas vezes, ele vai no médico, aí puta, velho. É uma enrolação do caralho aquele filme. Ouvintes aí, por favor. Agora só, em todo comentário, se assina de uma escada volante. Exatamente. Ih, cara, então fica tranquilo que ninguém ama essa porra mesmo. É, ninguém ama essa porra, tudo de boa. Ah. Você não dá um vídeo de vocês pra cá, qual é? Ah, eu acho que peça trollagem eu mando sim. Ah, meu irmão, eu vou... Nossa, mano, e se eu falar pra vocês que eu não sou a única pessoa que eu tô com essa dúvida aqui? Botou no Google, é, né? Coloquei no Google, tio. Escada rolante ou volante? Volante. São pessoas, cara, que levaram porrada na... Não levaram porrada na... Yahoo Respostas não é fonte de pesquisa. Mano, eu coloquei no Google Imagem e apareceu as mesmas escadas que vocês estão falando, velho. Escada com volante que faz bichinho, com semáforo. Eu acho que alguém já foi zoado por isso antes. Se não foi, será agora. Depois daquela merda do filme do Thor, a gente... Capitão América, o primeiro Vingador, também em 2011. A parte que eu acho mais legal desse filme foi o que eles fizeram com o Chris Evans. Deixaram ele forte? Não, deixaram ele primeiro magrelo. Apesar de você ia falar que é porque viram ele sem camisa e você gostou, não sei. Ah, sim, claro. Na verdade, a principal coisa que fizeram com o Chris Evans foi fazer ele atuar, né? O fato mais importante desse filme. Porque tem alguém aqui nesse site que falou que o Ben Affleck não pode ser o Batman porque é herói de comédia romântica. E o Chris Evans? Também é, cara. Seu queridinho Capitão América. Também é. Então por que esse ódio contra o Ben Affleck? Que comédia romântica ele fez? Eu também me perguntei isso quando ele falou que o Ben Affleck é ator de comédia romântica. Não, mas caramba. É o Ben Affleck já fez comédia romântica. Shakespeare apaixonado. Fez uma porrada. Shakespeare apaixonado. Agora pergunta, quem não fez, pra né? Pra centinha. Quem não fez? Até esse cara de... É, isso é verdade. Você dá uma cara... de Nicolas Cage e aceita qualquer coisa. Cara, velho, ó, quem não fez comédia romântica? Até o Obi-Wan, que é, o Obi-Wan, o Qui-Gon Jinn fez comédia romântica. Com o Leonilson, puta que pariu. Comédia romântica com o Leonilson. Puta que pariu. Pior que tem, cara, parece sempre... É... Bom que é... Mil e uma maneiras de pegar uma pistola. Ah, é você que tá falando que você é comédia romântica, mas tudo bem. Se sempre é você, título de comédia romântica. Ted 2. Ted o 2, né? O filme do Capitão América, eu acho divertidíssimo, cara. Fora que ele deu mais uma série pra gente, né, o Agente Carter. E a Peggy Carter é uma personagem muito mais legal do que a da Natalie Portman também, né? Vamos combinar. Mais legal do que todas as mulheres do universo Marvel. Até da Viúva Negra? A Viúva Negra é gostosa, né? Ah, mas é um personagem legal. Personalidade não é muito forte dela. Não, como não, véi? Ah, ela tá, tem uma okay, puta tá, personalidade. Tá, ok. Em Capitão América 2, ok, beleza. Mas antes disso. Homem de Ferro 2? O que ela fez de relevante no Homem de Ferro 2? Putz, cara, ela não foi a mocinha antes de virar a Viúva Negra lá com o Tony Stark? Ela não tava se fingindo de assistente da assistente? Eu tô falando de personalidade, cara, não do trampo dela. Ela tá se fingindo de mocinha, mas depois... Ela é uma espiã secreta. Mas ela não tem personalidade porque ela é uma espiã, né? Exato. A personalidade dela... Ah, meu irmão, James Bond é espião e tem uma personalidade forte. Teoricamente, James Bond é um assassino, mas tudo bem. Espião, tá certo que ele fala pra todo mundo quem ele é, mas isso é de mesmo. É tipo Naruto, né? Tipo Naruto. Não, porque 007 é legal e não desmantela no meio, entendeu? Eu só não gostei, por incrível que pareça, da Marvel ter descartado o Caveira Vermelha, né? Não foi bem a Marvel que descartou, né? Que o Agente Smith que não quer mais participar. Poxa, que pena, porque o Caveira Vermelha é um personagem tão foda. Dos Anéis. Sim. Priscila, Rainha do Deserto. Pô, mas é uma pena. Matrix. Mas é uma pena, ele foi um baita de um Caveira Vermelha, cara. Aliás, eu gostei daquele personagem do Caveira Vermelha. Porra, eu também. É legal ver ele de novo no Eu acho que a gente pode viver ele com outro ator, entendeu? Já que como ele fez uma viagem cósmica, isso pode ter alterado ele de alguma forma. Então... É, ele virou o esqueleto, né, do He-Man. Ele fez um estágio com o esqueleto. Não, ele pode virar um massacre igual ele virou nessa última mega saga que teve, que foi o. Que foi o nome da mega saga, que é uma bosta, por sinal. Não virando Caveira de Ferro, que nem virou naquele desenho do novo dos Vingadores? É, ele rouba a armadura do Homem de Ferro. Mas ainda assim, ele não é um personagem pra Vingadores, por exemplo. Ah, eu acho, cara. Você acha? Eu acho. Ele daria um baita de um problema, cara. Acho que não, cara. É um problema que se resolve em 10 minutos, né? É, exato. Sabe aquele problema inicial pra mostrar que todo mundo ainda tá unido, derrotando o vilão, até chegar uma super ameaça? Sei lá, se ele, por exemplo, trazer um exército alienígena lunado com o Tesseract, né? Sei lá. Aí seria um problemão. Então, aí seria um problema. Ou seja, ele se une com o Mordok... É um problemão, né, galera? Vamos lá. Ah, mas até aí o Loki teve o exército dele lá e... Ele não é um problemão assim, cara. Eu acho que é um problemão quando você tem que resolver com uma bomba atômica, mas tudo bem. Exato, né? Não foi um estalinho. Não, eu digo o personagem mesmo ser um problema. Mas acho que ele, se tivesse um filme focado só no o Caveira Vermelha como vilão dos Vingadores, acho que daria certo, cara. Eu acho que só se associasse ele com vários outros vilões, tipo. Tipo ele fazia tipo uma Liga da Justiça. A Liga do Mal, entendeu? Sim. Os Vingadores Negros, alguma coisa. Pode ser. Renato Sombrio existiu pra isso. Aí ele se junta com o Murdock, um monte de gente aí. Caveira Vermelha, Malekith. Ah, ele já podia fazer um pacto com o Mephisto, né? Agora o Motoqueiro Fantasma da Marvel de novo, né? Ah, a gente não vai ver mais o Nicolas Cage. Pô, você tá triste com isso? Vai ser ironia? Tchau. Cara. E eu pensava que eu era zoeiro demais quando falava do Ben Affleck, garoto com o Nicolas Cage. Ah, meu irmão, tu pode escutar lá o que a gente falou do Nicolas Cage lá. Eu nem quero o Nicolas Cage. Como vocês ousam ofender esse grande ator que é Nicolas Cage? Teve um cara que falou isso, também. Ai, porra, o Nicolas Cage. Cara, você ganhou um Oscar, o Nicolas Cage ganhou. Não, só que voltando pro filme do Capitão América, eu acho que o mais legal do Capitão América, desse primeiro filme, foi que ele conseguiu ambientar bem na época da Segunda Guerra Mundial, né? E conseguiu apresentar muito bem o Capitão América. Sim, ele teve um roteiro bem fluido. Sim, sim. Ele foi realmente ele foi fluido, entendeu? Você conseguiu se prender na história toda. O Wii sabe bem que eu não gosto do Capitão América, eu gosto desse primeiro filme. Eu não sabia que você gostava, não. Pensei que você achava mal lixo. Porque tem gente não, que não, o Luigi sabe que eu não gosto do Capitão América, eu gosto do primeiro filme. Ah, tá. O primeiro filme não foi dirigido pelos irmãos russos, né? Foi pelo Johnson. Os irmãos russos que vão ser os roteiristas do novo filme do Homem-Aranha, né? E às vezes é por isso, né, Caco, que o Capitão América não tem tanto carisma, né? Porque é um filme de origem, né? Então tem que dar mais importância pra origem dele, né? Porque é um personagem desconhecido entre a galera. Tanto porque no segundo filme ele tá bem mais fodão, né? Do que E além do mais, ele, tipo assim, como o Thor, ele precisa de um filme de origem, porque não é todo mundo que conhece o cara, entendeu? É, então. Então ele, como é um herói grande e não foi exaustivamente explorado a origem, que nem Homem-Aranha, Superman, Homem e Batman. É, dessa galera que a Marvel tinha mostrado pra gente, o mais conhecido, assim, pelo grande público era o Hulk, né? Sim, tanto porque no segundo filme do Capitão América é outro personagem, praticamente, cara. Personagem bem mais fodão, assim, né? Ele tá com mais cara de Capitão América no segundo filme que no primeiro. Eu acho esse o ponto principal da Marvel, tá ligado? Porque os caras tiveram que se fuder pra apresentar essa galera, mas conseguiram. Parabéns pra Marvel, né? Parabéns. Sim, eles me fizeram gostar do Capitão América. Eu também não gostava dele. Eu li pouco quadrinho e pouca coisa do Capitão América. E eu não gostava. É, eu só conhecia o Capitão América e o Homem de Ferro e o Thor, né, em revistas do Vingadores. Dos Vingadores. Sim, também. Entendeu? Então, meio que história solo deles, assim, eu só tô acompanhando agora, só por causa da Savate, grande Savate. Aquele que tá lançando em capa dura, né? É. Sim. Cara, subindo o preço a cada edição, mas tá beleza. Tá beleza. Cara, mas também tá ficando mais grosso a cada edição, né? Você já tá reparando. Acho que o último na banca eu fui vítima dos dois dedos de grossura. Do... Mas é com uma puta qualidade, vamos falar. É. Porra. Eu falei, e mesmo assim, e ainda mais barato do que você encontra em livraria normalmente, essa escapadora. Então, após a Marvel apresentar todos os seus personagens, ela resolve juntar tudo na sua Liga da Justiça em 2012. E a gente tem o maior filme do estúdio Marvel até o momento, Os Vingadores. Os Avengadores. O singular A, né? A Vingadores. O símbolo é um A. Eu tenho aqui uma pergunta ao senhor. Nick Fury, com o nosso queridíssimo, né, motherfucker. É bom ou vocês preferiam um ator branco como que é nas revistas, bom, em quadrinhos? Eu não liguei porque o universo cinematográfico da Marvel é um pouco mais puxado pro lado Ultimate do que pro lado... 66. Do 66. Então, achei de boa, cara. Tanto porque o Homem-Aranha que vai ser agora vai ser claramente baseado no Universo Ultimate. Ele vai ter entre 15 e 16 anos. Então, acho super normal eles utilizarem o Nick Fury negro. Tanto porque o Nick Fury do Universo Ultimate é claramente uma homenagem pro Samuel Jackson. Mas, sinceramente, eu não liguei muito, não. Eu também não. O Samuel Jackson é um bom ator, né? Então, isso conta bastante. Eu falo isso, eu gostei, eu gosto do ator. Ele tem aquela cara meio carrancuda mesmo pra fazer esse tipo de personagem. Mas eu não lia histórias em quadrinhos e tudo, eu via desenhos, né, animados. Né, e eu sabia que o Nick Fury era branco, mas não me incomodou, porque ele fez muito bem o papel. Mas eu sei que tem muita gente que é fanático por quadrinhos e acha que os filmes devem ser exatamente iguais no quadrinho. Então, por isso minha pergunta, que eu sei que vocês leem quadrinho. Eu não vejo, eu não leio história em quadrinho. Então, pra mim, tanto fez como tanto faz, cara. Ah, cara, eu achei boa, não achei. Eu não fiquei bolado, não, tanto porque existe o Nick Fury negro. E apareceu o Nick Fury branco no filme, não apareceu? Não, apareceu, que... apareceu no filme do Davidson Hasselhoff, que fez o Nick Fury antes. Acho que sim, naquele filme solo. Ah, é verdade, ele fez um filme, é verdade. Não, isso daí é um sonho, uma ilusão, isso não existiu. Ele é um sonho? Não, não, isso é um sonho. Aí, cada um ouve o que quer, o que mais gosta, entendeu? Eu falei que isso é um sonho. É que nem Dragon Ball GT, nunca existiu um sonho, um misteria coletivo, entendeu? Caraca, você acha o salva-vidas do Bob Esponja um sonho, cara? O sonho que tá da padaria. O cara era salva-vidas, um ícone sexual da época, e agora ele é o salva-vidas do Bob Esponja, né, cara? É, o cara no ápice da carreira dele foi no filme do Bob Esponja, cara. No ápice não, né, meu irmão? Decadência foda. Decadência foda. O ápice. Então, o Vingadores, ele tem um ponto principal e poderoso que ele conseguiu, que é juntar todo mundo de uma forma genial. Sim, não precisou apresentar ninguém, não precisou explicar trama nenhuma, porque já tava tudo explicado nos filmes, né? Cara, eles gastaram 5 filmes pra fazer essa explicação, cara. Se eles fizessem esse filme, ia ser um tiro no pé foda, né? Isso é sacanagem. Ao contrário da DC, né? Que a DC tá indo totalmente ao contrário, né? A DC, eles vão usar primeiro os heróis pra depois apresentarem no filme solo. Aí depois a pessoa fala, ah, seus Marvete, olha aí. Sou Marvete mesmo, tio. Eu também sou. Sou bem mais que os filmes da Marvel do que da DC, cara. Falo mesmo. Aliás, personagem, tirando o Batman. Cara, o Batman é foda em qualquer lugar, cara. Cara, o Batman é o Batman. Cara, eu passei a respeitar o Batman quando falaram um nome pra mim. Ben Affleck. Eu falei, cara, agora o bagulho vai. Vai, o cara, é o Batman, é tão da hora, cara, tão ferradão, que nem o Ben Affleck consegue estragar a fama do cara. É verdade, é. Cara, o Batfleck vai ser o melhor Batman de todos os tempos. Qualquer coisa é melhor que Batman Mills. Cara, ele vai sambar na cara do Michael Keaton, ele vai sambar na cara do Christian Bale. Mas o filme dos Vingadores é legal, teve muita gente que reclama porque tem piadinha, né? Não, cara. Tem aquela coisa tem toda. Tem que ter as piadinhas, tem que ter. Cara, tem que ter, porque é um evento único, então tem que ter, cara. Cara, o filme dos Vingadores é aquele pipocão da hora pra caramba que você vai ver e se empolgar, cara. Pipocão? Pipocão pra mim é Sessão da Tarde, é Beethoven. É Blockbuster, pronto. Cara, velho, eu não aguento assim, pipocão, Beethoven não é pipocão não, velho. Você não assistiria no cinema, Beethoven? Pipocão é que você vai no, você vai no cinema... Pipocão pra mim é que eu não irei ao cinema, vou esperar sair na Sessão da Tarde. Não faz sentido isso, cara. Pipocão é quando o filme é da hora e você vai pra comprar não a pipoca. Você vai lá, você compra uma vasilha de pipoca do tamanho do Harley, entendeu? Só pra você não sair do cinema, pra você ver o negócio. É, cara. Essas gírias do Rio de Janeiro, velho. Tá louco. Cara, de vocês aí, porra. Rio de Janeiro que tá certo. Eu vou comer uma bolacha aqui, peraí. Bolacha, puta que pariu, meu irmão. Bolacha pra mim é tapa na cara. Bom, eu fico com uma bolacha recheada e você fica com um tapa na cara. Cada um fica com a bolacha que lhe agrada. Oh, calma aí, cara. Eu sou paulista, mas recheada é biscoito, mano. Ah, meu irmão, não. Biscoito é de polvilho. Mano, você tá escrito na embalagem, tio. É tudo, cara, tá tudo escrito biscoito, meu irmão. É por causa de um compro. Ninguém fala. Você gostaria de uma bolacha Ruffles? Não, você fala que era um biscoito Ruffles. Não, Ruffles é batata. É, Ruffles é batata, mano. Não, Ruffles mas é biscoito. É não, não. Não, é batata. Ruffles é salgadinho de batata. Fandangos é o quê? Salgadinho. Salgadinho. Caralho, meu irmão, vocês são muito caralho. Vocês deviam, pra mim, é biscoito. Ó, então, vamos alguém lá. Que tava... Passatempo recheado é o quê? Pra mim, biscoito. Pra mim, biscoito. E passatempo normal, sem ser recheado. Biscoito, por seguir o mesmo segmento da outra. Mas então, tudo biscoito, porra. Tá, então a gente voltar pros Vingadores. Então, assim, o Vingadores ele é legal porque ele conseguiu juntar todo mundo. E tem outra discussão aí. Ele falou do Nick Fury. Eu falo, Mike Ruffalo ou Edward Norton? Mike Ruffalo. É que eu preciso ver o Mike Ruffalo no filme solo do Hulk, entendeu? É porque o foda é que o Mark Ruffalo ele tem muita cara de loser, mas o Bruce Banner é um loser. Exato, o Edward Norton é um fodão, né? Cara, eu acho que o Edward Norton tem cara de maluco, mas tudo bem. É verdade. Cara, é maluco foda, que vai estourar a qualquer momento, virar puto. Eu acho que cada um é bom no seu filme, entendeu? Sim. Mark Ruffalo é excelente nos Vingadores. Ele casou muito bem com a galera lá, entendeu? Com o grupo. Mas não sei. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que o Edward Norton em grupo não é lá muito bom. Não, na verdade, é uma coisa que a gente nunca vai poder responder, sabe? Porque o Edward Norton, ele foi o Hulk no filme solo. E o Ruffalo, ele foi o Hulk num time junto, né? Num filme junto com os outros heróis. Então a gente só vai poder comparar isso quando o Mark Ruffalo fizer um filme solo do Hulk. Que vai demorar muito. Vai demorar muito. É Planeta Hulk, não tá planejado já? Não. Não tá planejado, mas se acontecer o que eu tô pensando que vai acontecer no Vingadores 2... Eu acho que é bem provável que no... Por exemplo, que eles mandem ele pra Lua... Pro espaço, né, nos Vingadores 2. E aí ele entra no Guardiões da Galáxia 2. Acredito eu. Eu tenho essa aposta. Mas um filme do no Planeta Hulk, eu acho que se aconteceu é só na fase 4. O filme do Vingadores, cara, ele o ponto principal dele é a união da equipe. E como é engraçado eles interagindo entre eles, tá ligado? Sim, porque são personagens totalmente diferentes. Então... interagiram muito bem, cara. Sim, muito bem. E já tem uma coisa de que muitos não confiam ali, né? Nos outros, né? Não, eles se juntaram porque era necessidade foda. É, então. O legal dos Vingadores é que, ao contrário dos outros, tirando o Homem de Ferro, que tinha essa pegada, eles introduziram bastante comédia, sabe? Querendo ou não, você ria durante o filme com os acontecimentos, né? Uhum. E o Thor tenta fazer algumas piadinhas, só que a gente, sabe, a gente não ria por causa daquilo. Mas enfim. Porque o Thor é daquele jeito também, né? Em Asgard ele é engraçadão, cara. Os roteiristas, se eu não me engano, eu posso estar errado, foram os roteiristas daquela série de TV Buffy, A Caça aos Vampiros, né? Na verdade, o diretor do Vingadores é o Joss Whedon, que era o diretor de Buffy. É o diretor, então, isso. Eu não sabia qual... Eu sabia que era alguém Vingadores, não sabia quem era exatamente. Também, então tinha muita coisa ali que querendo ou não, ajudou bastante pra... Querendo ou não, filme de ação direto, fica um pouco chato, sabe? Se você tiver um pouco de comédia na história, ajuda a desenvolver a história e as pessoas se divertem ao mesmo tempo. Dá um clima mais... Dá pra respirar, sabe? É exatamente, então, por exemplo, no Capitão América 2, ele é um filme sério, porém ele tem umas piadinhas ali, outras aqui ali. É, eles fazem piada com o fato dele ter ficado congelado, né? As pessoas indicam as coisas pra ele, pra ele escutar Nirvana. E meio que eles fazem essas piadinhas pra meio que dar tempo de você respirar, porque, porra, Capitão América 2 ficou os 15 primeiros minutos de filme é ação, ação, ação, cara. Tem que dar um tempo de ufa, por isso que eu acho que o segundo filme dos Vingadores vai ser pesado, porém vai ter esses momentos de... pra você poder respirar um pouco. Porque... Sim, aquela cena deles tentando levantar o martelo do Thor. Eu achei incrível aquilo. É incrível mesmo, cara. Muito bom. Eu achei incrível. E o mais engraçado é a cara do Thor quando se move um pouquinho com o Homem de Ferro, com o Capitão América. Capitão América. Capitão América. É sensacional. Sim, e virou a cara dos caras, né? Virou o ponto principal deles, né? O Guardiões da Galáxia, tem comédia. Sim, e cara, Vingadores foi um fenômeno gigantesco, né, cara? Que você não conseguia comprar ingresso, porque lotava sessão até de sessão. Pô, os Vingadores 2 já acabou, já a maioria das pré-vendas já tá tudo esgotada. Ainda bem que eu já garanti a minha, mas tudo bem. Eu não, tô fudido e a gente tem gravação marcada pra aquele final de semana e eu tô fudido. Vingadores, só pra deixar registrado que o Dragão Dourado falou dessa, de que você ia na parada e não achava, ela é a terceira maior bilheteria da história do cinema. Ah, só isso, só. Abraço pra você. E quem acha que até parece que o Batman vs Super-Homem vai superar Vingadores 2, né? Em bilheteria. Não, não vai superar nada, cara. É, talvez supere, porque as pessoas vão querer assistir. Agora, se as pessoas vão falar bem ou mal, é outra história. Cara, eu acho que dificilmente vai ter o mesmo hype que teve o primeiro Vingadores, cara. Porque o primeiro Vingadores, o nego já tava, tipo, no hype muito antes, cara. Muito antes mesmo, tipo... É... No filme do Thor, o nego já tava com hype de Vingadores. E isso foi só crescendo até lançar o Vingadores, que foi concretizado. Entendeu? O nego gostou pra caramba. Agora, a verdade. Batman vs Super-Homem, cara... Galerinha tá com o pé atrás... Inexplicável, inexorável. E isso é burrada da DC, porque eles poderiam colocar o Batman vs Super-Homem em um hype se tivessem liberado aquele trailer que mostrou na Comic Con e se liberassem outro trailer no começo do ano. Porque, porra, o filme já tá quase pronto já, praticamente. E se na Comic Con eles tivessem falado, né? Porque, porra, você foi ver a apresentação da Marvel, os malucos entraram tudo dançando Michael Jackson, né? No da DC apareceu o Henry Cavill, a Gal Gadot e o Ben Affleck, eles deram o tchau de princesa e saíram fora. É, mas aí tem uma pessoa importantíssima chamada Kevin Feige, né? O cara sabe o que faz. Tá, mas porra, não tem um Kevin Feige lá na DC. Galera do marketing da DC tá dormindo, qual é? Ah, então tô assistindo a Marvel. O Jeff Jones, né, que é da DC, não é? Ou não? Eu ainda tô com puta medo ainda desse filme da DC, porque como eu disse no cast anterior, né? Vai me apresentar o Batman de 40 anos que vai estar na Liga da Justiça e não dá, né? Lutando com o... caindo na porrada com o Superman. É. Novinho, né? Cara, velho, nada que uma luva de kriptonita não resolva. Ah, mas até aí onde ele vai arranjar kriptonita nessa história toda? O Lex Luthor, cara. Bom. É. Cara, não fizeram uma ilha de uma vez de kriptonita, então? É, ah, porra. Pela minerar. Ele conseguiu lá a licitação. E provavelmente foi no Brasil. Então é isso aí. Deixa aqui o que você acha da primeira fase da Marvel. Deixa aqui qual é o seu filme favorito. E o que você espera pro final da segunda fase da Marvel, né? Que acaba com o Homem-Formiga ainda. O que a gente espera pra terceira fase da Marvel, que aí vai ter filme pra caralho e vai ser da hora. Valeu, pessoal. Chupa DC. Chupa DC. Dragão Dourado, quer fazer merchan? Merchan. Ouça agora o OmegaCast, um podcast muito maluco sobre assuntos variados. Lá você encontra desde animes até papos sérios. Ouça OmegaCast, só no www.omegastation.com.br. Eu passo. Porra. Eu lavo. Eu enxugo. Jordão, merchan? Ah, somente, né, do Playcast, se vocês quiserem ouvir mais um pouquinho, a minha voz, né, eu acredito que não, mas é só entrar lá no... Certo, a resposta. Exatamente. O Mr. Play, né, procura lá no Google, estamos lá, estamos no Facebook também, e em breve teremos novidade lá, só... Então esse link, se for, ele tá dentro do meu site mesmo, então se for... Tá bom, muito obrigado. Tá abaixo de mim, cara, desculpa. Caralho. Cara, desculpa. Caralho. Bom, eu ia falar, mas deixa que... Então tá, o cara está, gosta de ir por cima. Desculpa, cara, desculpa. Qualquer coisa que você fala com duas teclas, eu tiro o TC dali. É, eu ia falar... Só, se você quiser não. Te pedalar no Mr. Play, você pode, tá? Não, peraí. Não, eu ia falar que o podcast que tem mais anos do site é meu, né? Vai lá, cara. Se você quiser lá pro Playcast, pode ir, cara. Meio milhão de acessos. Pode ir. Não, meio milhão e uma paçoca, né? É. Um curau. te dou o telefone do Ben Affleck pra tu falar com ele. Não, eu tô preferindo ficar no bote aqui mesmo. Isso é tudo, pessoal.